Fecheiro 27, Spruce Harbor, Maine, 2011. A partir da paragem de autocarro, Molly avança a custo pela estrada em direção à casa de Vivian, de portátil na mochila, a Braden vermelha num ombro e a Ashley, a vaiana, no outro. As malas vão esbarrar uma na outra como clientes arruaceiros num bar, com Molly no meio. É uma caminhada lenta. Antes da discussão com Dina, a sua intenção era visitar Vivian amanhã, para lhe contar o que descobriu na biblioteca. Bem, os planos mudam. A saída fez-se sem dramas. Dina ficou no quarto com a porta fechada e a televisão em altos berros, enquanto Ralph se ofereceu para ajudar com as malas, emprestar-lhe $20, dar-lhe boleia para algum sítio. Molly quase agradeceu, quase lhe deu um abraço, mas acabou por se limitar a resmungar: não, estou bem, adeus. E seguiu o caminho pensando: isto já acabou, já me fui embora. De vez em quando passa um carro, ou, dado que ainda se encontram na época baixa, em que os únicos veículos na rua são Subarus sensatos, caminhões de 10 toneladas ou carripanas, arrasta-se por ela. Molly está a usar o seu casacão de inverno, porque, apesar de já ser maio, isto é, afinal, o Maine. E sabe-se lá, é capaz de ter de dormir nele. Deixou montes de coisas que Ralph e Dina terão de pôr em ordem, incluindo algumas camisolas hediondas de um material sintético que Dina lhe tinha impingido no Natal. Em boa hora se livrou daquilo. Vai contando os passos. Esquerda, direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda, direita. Dá-lhe o ombro esquerdo. A alça da mala crava-se-lhe no osso. Ela dá um salto sem sair do lugar para mudar as alças de sítio. Agora estão a escorregar. Merda, salta outra vez. É uma tartaruga a carregar a sua própria carapaça. Jane Eyre a cambalear pela charneca. Uma índia, Penobscot, sob o peso de uma canoa. É claro que a sua carga é pesada. Estas malas contêm tudo o que possui. O que escolheu levar para o ponto seguinte? O que deixou ficar? Olhando em frente para o céu azul escuro estriado por nuvens, Molly leva a mão aos amuletos que tem ao pescoço. Corvo, urso, peixe, a tartaruga na anca. Não precisa de muito. E mesmo que perca os amuletos, pensa ela, estes farão sempre parte de si. As coisas que importam permanecem connosco, insinuam-se na nossa pele. As pessoas fazem tatuagens para terem uma recordação permanente de coisas que amam, em que creem ou que temem. Mas, ainda que ela nunca vá arrepender-se da tartaruga, não precisa de voltar a marcar a pele para se lembrar do passado. Não sabia que as marcas seriam tão profundas. Ao aproximar-se da casa de Vivian, Molly olha para o telemóvel. É mais tarde do que esperava. 20:54. A lâmpada fluorescente no cimo do alpendre emana uma ténue luz rosada. O resto da casa está às escuras. Molly larga as malas no alpendre, massageia os ombros por um minuto e depois dá a volta até às traseiras, ao lado que dá para a baía, e perscruta as janelas em busca de algum sinal de vida. E ali está, no lado direito do segundo piso, duas janelas com luz. O quarto de Vivian. Molly não sabe bem o que fazer. Não quer assustar a senhora e, agora que aqui está, dá-se conta de que bastará tocar à campainha para a sobressaltar. Por isso, decide telefonar-lhe. De rosto voltado para a janela de Vivian, marca o número dela. Estou? Quem fala? Vivian atende a chamada ao fim de 4 toques, numa voz tensa e demasiado alta, como se estivesse a comunicar com alguém muito distante, no mar alto. Olá, Vivian. É Molly. Molly? És tu? Sim. confirma ela com a voz a falhar-lhe. Inspira fundo. Força. Mantenha calma. Peço desculpa por estarem que mudá-la. Viviane aparece à janela, usando um robe cor de vinho por cima da camisa de dormir. O que se passa? Estás bem? Sim, eu... Céus, sabes que horas são? Pergunta-lhe a idosa, a debater-se com o fio do telefone. Peço muita desculpa por estar a ligar tão tarde. É só que não sabia que mais havia de fazer. Do outro lado da linha há silêncio. Enquanto Viviane assimila esta informação, onde estás? Acaba por dizer, empoleirando-se no braço de um cadeirão. Estou cá embaixo. À sua porta, quero dizer, tive medo de assustar se tocasse à campainha. Estás aonde? Aqui. Estou aqui em sua casa. Aqui? Agora? Viviane levanta-se. Desculpe. E depois Molly não consegue conter-se mais e desata a chorar. A relva está fria. Doem-lhe os ombros. Viviane está alarmada. O Island Explorer já completou as rondas do dia. A garagem é escura e assustadora. E não há outro sítio no mundo inteiro para onde ela possa ir. Não chores, querida, não chores. Já desço. Está bem. Molly soluça e inspira. Controla-te. Vou desligar o telefone. Está bem. Por entre as lágrimas, Molly vê Viviane a pousar o auscultador, a apertar mais o robe e a prendê-lo com o cinto, a ajeitar o cabelo grisalho na nuca. Enquanto Viviane sai do quarto, Molly corre de volta para o alpendre. Abana a cabeça para a desanuviar, reúne as malas num monte arrumado, limpa os olhos e o nariz com uma ponta da t-shirt. Pouco depois, Viviane abre a porta. Olha para Molly com um ar alarmado. E esta apercebe-se de que, apesar de ter limpado os olhos, deve ter rímel espalhado pela cara. E depois para as malas volumosas e a mochila demasiado cheia. Valha-me Deus, entra! Exclama ela, abrindo mais a porta. Entra já e conta-me o que aconteceu. Apesar dos protestos de Molly, Viviane insiste em preparar chá. Tira do armário um bule e umas chávenas com um padrão de rosas. Uma prenda de casamento de Mrs. Murphy. O serviço tem passado as últimas décadas encaixotado. E umas colheres, recentemente redescobertas, do serviço de prata de Mrs. Nilsson. Ficam na cozinha, à espera de que a água ferva. E depois Molly despeja para o bule e leva o serviço de chá para a sala, num tabuleiro, juntamente com queijo e tostas que Viviane encontrou na despensa. Esta acende dois candeeiros e instala Molly numa das poltronas vermelhas. Em seguida vai até ao armário, de onde tira uma manta. A aliança de casamento, exclama Molly. Viviane segura a manta por dois dos cantos e sacode-a, antes de a levar até ao colo de Molly. Está manchada com alguns rasgões, poída pelo uso. Muitos dos retângulos de tecido cozidos à mão em círculos interligados desapareceram por completo, com restos fantasmagóricos dos pontos a unir pedaços de tecido colorido. Se não suporto a ideia de me livrar destas coisas, mais vale que as use. Não concordas? Sem dúvida. Enquanto Viviane lhe ajeita a manta à volta das pernas, Molly acrescenta. Desculpe ter aparecido assim, sem aviso. Viviane acena com uma mão. Não sejas tola. A excitação faz-me bem. Acelera-me o ritmo cardíaco. Não sei se isso é uma coisa boa. Depois de servir o chá em duas chávenas, dar uma delas a Molly com um ligeiro tinido e de ficar com a outra, na qual acrescentou e mexeu dois torrões de açúcar, Viviane dispõe o queijo e as tostas no prato, instala-se na outra cadeira e pôs as mãos no colo. Muito bem, comenta, agora conta-me. E então Molly fala. Conta-lhe como era viver na caravana em Indian Island, Fala-lhe do acidente de carro em que o pai morreu, dos problemas da mãe com as drogas. Mostra-lhe Shelley, a tartaruga. Fala-lhe da dezena de casas de acolhimento por onde passou, da discussão com Dina e de ter descoberto pela internet que a mãe está presa. O chá vai ficando tépido e depois frio nas chávenas. E por fim, porque está determinada a ser totalmente sincera, Molly inspira fundo e diz: há uma coisa que deveria ter-lhe contado há muito tempo. O serviço comunitário não foi uma coisa requerida pela escola. Foi porque roubei um livro da biblioteca de Spruce Harbor. Vivian fecha melhor o seu robe de flanela cor de vinho. Compreendo. Foi uma estupidez. Que livro foi? A Paixão de Jane Eyre. Por que foi que o roubaste? Molly recorda aquele momento em que tirou os 3 exemplares da prateleira, os virou nas mãos e devolveu o de capa dura e o mais recente de capa mole, enfiando o outro debaixo da camisa. Bem, é o meu livro preferido. E havia 3 exemplares. Achei que ninguém daria pela falta do que se encontrava em pior estado. Encolhe os ombros. Só queria que fosse meu. Vivian toca no lábio inferior com o polegar. A Terry sabia? Molly encolhe os ombros. Não quer meter Terry em apuros. O Jack responsabilizou-se por mim. E a Vivian sabe que ela faz tudo pelo Jack. Lá isso sei. A noite continua tranquila, silenciosa à exceção das suas vozes. As cortinas estão cerradas e tapam a escuridão do exterior. Lamento ter entrado em sua casa assim, sob um pretexto falso, diz Molly. Ah, bom, comenta Vivian. Suponho que todos nós nos apresentamos sob falsos pretextos, nalguma altura, não é? Ainda bem que não me contaste. Provavelmente não te teria deixado entrar. Unindo as mãos, continua. Mas a roubares um livro, deverias ao menos levar o melhor. Caso contrário, de que vale isso? Molly está tão nervosa que mal sorri. Mas Vivian, sim. Roubar A Paixão de Jane Eyre. Ri-se. Deviam ter-te posto no quadro de honra. Ou transferido para o ano a seguir. Não está desiludida comigo? Vivian encolhe os ombros. É? Sério? O alívio toma conta dela. Não há dúvida de que, seja como for, já pagaste por isso, aturando-me durante estas horas todas. Não me tem parecido um castigo. Houve uma altura, não há muito tempo, na verdade, em que Molly teria ficado nauseada com tais palavras, por serem tão bajuladoras como sentimentais. Mas hoje, não. Para começar, está a ser sincera. Por outro lado, está tão concentrada no que tem para dizer a seguir que mal consegue pensar noutra coisa. Mergulha de cabeça. Ouça, Vivian, continua. Há mais uma coisa que tenho de lhe contar. Oh, meu Deus! Vivian bebe um pouco de chá frio e pousa a chávena. Que mais fizeste? Molly inspira fundo. Não tem que ver comigo. É acerca da Maisie. Vivian fixa toda a atenção nela, com os seus olhos cor de avelã, límpidos e sem pestanejar. Procurei online. Só queria ver se conseguia encontrar alguma coisa. E foi surpreendentemente fácil. Encontrei registros de Ellis Island, do Agnes Pauline, isso mesmo. Encontrei os nomes dos seus pais no registro de passageiros. E a partir daí cheguei aos obituários do seu pai e dos seus irmãos. Mas dela, da Maisie, não. E depois lembrei-me de tentar procurar o Schatzman. Bem, por acaso havia um blog criado por ocasião de uma reunião familiar. E, bem, dizia lá que adotaram uma bebé chamada Margaret em 1929. Vivian mantém-se absolutamente imóvel. Margaret, Molly acena com a cabeça. Maisie, tem de ser, não tem? Mas ele disse-me que ela não tinha sobrevivido. Eu sei. Vivian parece endireitar-se e ficar mais ereta no cadeirão. Ele mentiu-me. Por um momento fixa o olhar ao longe, algures por cima da estante. Depois pergunta: e eles adotaram-na? Ao que tudo indica. Não sei mais nada acerca deles, mas tenho a certeza de que haverá maneira de o descobrir. Mas ela teve uma vida longa, a norte de Nova York. Só morreu há uns 6 meses. Há uma fotografia. Ela parecia mesmo feliz, com filhos, netos e tudo isso. Meu Deus, que idiota sou, pensa Molly. Por que fui dizer isto? Como é que sabes que morreu? Encontrei o obituário. Posso mostrar-lhe? Quer ver a fotografia? Sem esperar por uma resposta, Molly levanta-se e tira o computador portátil da mochila. Liga-o e trá-lo para junto de Vivian. Guardou as fotografias do encontro de família e o obituário no ambiente de trabalho. E agora pôs o portátil no colo de Vivian, que observa o ecrã. É ela. Voltando-se para Molly, explica. Vejo pelos olhos. Eram exatamente assim. Parece consigo, diz a adolescente. Após o que ambas ficam a fitar a idosa sorridente, de olhos vivos, cor de avelã, rodeada pela família. Vivian estende a mão e toca no ecrã. Vê só que branco é o cabelo dela. Costumava ser louro. Tinha cachinhos. Rodopia o dedo indicador junto à cabeça grisalha. Ao longo de todos estes anos, ela estava viva, murmura. A Maisie estava viva e eu não sabia.